vez que a terra pranteia, se murcha em dor. Os altos do povo se calam, sem mais clamor. A alegria se esconde, o tambor não soa. No vale da desolação, a esperança voa. Glorificai ao Senhor em meio à aflição. Clamamos ao teu nome, Deus de salvação. Nos confins da terra ecoa a canção. Glória ao justo, em ti está a nossa razão. Janelas se abrem e a terra tremerá. Mas ao teu lado, Senhor, firme eu estarei. Os que fogem do temor em ti encontrarão refúgio e esperança, eterna salvação. Glorifica de Sião, hei de adorar a tua glória de surgir. Glorificai ao Senhor em meio à aflição. Clamamos ao teu nome, Deus de salvação. Guitarra.